Fecheiro 49, parte 3, página 497. O vento assobiando nas gruas. Post-scriptum. 2 anos depois, a cerimónia seria discreta. Nessa altura, eu ainda não sabia de nada. Fui colocada entre as mulheres brancas. O espaço não suportaria mais de 60 pessoas, mas ao todo apenas umas 40 estariam presentes. As mulheres pretas ocupavam os lugares da frente. Os seus vestidos eram cintilantes e os chapéus tinham véus e penas. Os nossos eram capelinas de abas largas. A minha fazia um cone de sombra que me protegia até aos joelhos. Entretanto, eu não sabia de nada. Eu apenas me regozijava com aquele dia em que Milene, vestida de princesa, iria tomar por marido Antonino Mata. E toda a nossa família, unida, ali estava. Sim, para mim fora uma enorme surpresa. Eu também acabava de chegar e não tinha tido ocasião de falar com Milene. Eu não só tinha vindo de longe, como tinha vindo apressada. Género, chegar esta noite e partir 3 dias depois. Encontrava-me sentada no lugar marcado. Esperei que Milene surgisse, mas ainda iria demorar algum tempo. Até ouvir o ramalhar da sua saia. Era pela Páscoa. Tudo estava luminoso. A luz entrava pelas janelas altas e punha um brilho vivaz nas paredes. As flores eram rosas rosa e os cravos amarelo canário. Santa Maria do Mar ficava no caminho para a Baía e a imagem, em vez de ser uma Mater dolorosa comum, era uma virgem barroca. Com boca de Vênus, menina, salvando marinheiros do mar. O dia era branco anil, os paramentos dourados. As rendas tinham sido lavadas, as galhetas brilhavam na luz. Eu não sabia de nada. Glória, pensei eu. E ainda antes de o tio Afonso ter avançado com Milene pelo braço, imaginei nós, os três, quando éramos pequenos, a deslizarmos pela estrada das brisas ao quilómetro 44, montados em nossos skates. Ela era mais velha do que nós, 5 anos. Era mais alta do que nós, calçava 2 números acima, mas brincava connosco exatamente como se fosse da mesma idade. Tardes impecáveis. Eu estava ali entre as mulheres brancas, logo atrás das mulheres pretas. E sentia alegria por me lembrar das nossas corridas pela estrada abaixo. Nessa altura, João Paulo e eu deveríamos ter uns 8 anos. Ela teria 12. Ela tinha os joelhos unidos e não se desembaraçava no skate. Nós corríamos à sua frente, de propósito. Então ela abandonava o patim e disparava pela estrada abaixo até nos alcançar. Aí João Paulo gritava: Perdeste, perdeste, puseste os 2 pés no chão. E Milene, muito feliz por participar numa corrida em que perdia, gritava também: Perdi, eu perdi. Nós dois, nessa altura, já tínhamos percebido o que significava para ela ser incluída. Não tínhamos as palavras, tínhamos o sentido. João Paulo, porém, não sabia como resolver o sentimento pelo qual era assaltado e afugentava-a. Depois ia buscá-la devagarinho, chamando-lhe Mana. E, para grande admiração nossa, ela aceitava. Voltava para junto de nós como se nada fosse. Era como se dissesse: Vamos, vamos outra vez, para eu perder outra vez. Eu lembrava-me. Já nessa altura ela falava com o patim. Aguenta-te, leva-me direita, senão eu mato-te. Mesmo que tivesse sido para chegar e partir no mesmo dia, eu teria vindo a Valmares. Milene tinha encontrado um noivo. Eu já o tinha avistado, muito direito, muito sério, em seu fato cinzento escuro, com laivos de prata. Mas eu não sabia de nada. Iria começar a saber ao longo desse dia, durante essa tarde. Porém, naquele momento em que o tio Afonso avançava pela passadeira adiante, trazendo Milene com o rosto coberto pelo véu, cumprindo um ritual como eu já não me lembrava que se usasse, a sua cara apenas uma sombra pálida lá no fundo? Porque deveriam tê-la maquilhado branco demais? Enquanto isso, eu pensava em nós três, durante o melhor verão das nossas vidas, quando ocupávamos o barco do Guinote e passávamos as manhãs entre esteiros, continentes, ilhas de lama, João Paulo escarafunchando no lodo, de onde recolhia seres marinhos para dentro de um balde, e nós duas estendidas, sem fazermos nada, na proa e na ré do barco. Nessa altura, já nós éramos maiores do que ela. Já ela teria quase 20 anos. Não precisávamos de falar. Entendíamos-nos. Quando regressávamos, João Paulo dizia: "Tão bom, tão bom. Nunca nos vamos separar. Nunca, nunca, até ao fim da vida." E ela gritava: "Formidável." E eu perguntava: "E até quando será o fim da vida?" E João Paulo respondia: "Pelo menos enquanto estivermos vivos." Nós dois tínhamos 15 anos. Eu perguntava depois: "Mas alguma vez estaremos mortos?" Não, nunca estaríamos. Tínhamos assistido a 3 perdas trágicas na nossa família, mas não acreditávamos na morte. Com essa idade, se acreditássemos na morte, não aguentaríamos a vida. Então Milene, nessa altura já mais pequena do que nós, pedia-nos: "Não falem nisso, senão eu meto-me na água suja e vou-me embora. Eu vou-me embora." João Paulo aproximava-se de Milene, arrumava-lhe os cabelos. Sua lenta: "Nunca significa que vamos ficar juntos para sempre, durante toda a vida. E a nossa vida nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim." Nós três repetíamos isso. Eram exatamente essas as palavras que eu ouvia quando um tipo que estava junto de um órgão velho, um pouco desafinado, se pôs a tocar com muita força e a igrejinha se encheu de alvura e de música. Eu via. Ela mantinha o mesmo feitio de corpo, a cintura demasiado cavada, as costas demasiado magras, o pescoço demasiado alto. Tinham-lhe apertado demasiado o cabelo e não lhe ficava bem. Eu preferiria que o tivessem deixado solto. Ainda bem que eu tinha vindo. Acontecesse o que acontecesse, nós três sabíamos que nos tínhamos amado. Durante muito tempo, tínhamos formado uma ilha, onde nem a avó Regina conseguia pôr o pé. Agora Milene já tinha passado, arrastando a sua saia. Atrás, o noivo. Era ele. Ali estava. Naquele momento, eu via Antonino Mata, agarrado ao braço de uma mulher forte, vestida de azul ferrete, mas ainda nem sabia que se chamava Felícia. E saberia depois. Sim, eles deveriam ter ensaiado os passos. Mas houve uma hesitação. O noivo ficou parado. Levava nas mãos um par de luvas brancas. Não sabia onde colocá-las. Parecia segurar um par de pombas anestesiadas que alguém lhe tivesse confiado de passagem. Reparei que usava gravata de seda, cinza pálido, e um alfinete com pedra vermelha. Um pouco mais de carne e seria um moço formoso. Cerimónia discreta. Havia crianças vestidas como adultos e nenhuma corria nem falava. E eu pensava naqueles dias em que João Paulo pedia a Milene que decorasse frases. A teoria de João Paulo era de que Milene precisava de se servir das palavras dos outros para poder usá-las como suas próprias, que deveria treinar a memória, que se não seguisse esse método jamais faria uma única cadeira do nono. Mas João Paulo levava a decorar o que para ela não fazia sentido. Ele dizia: tens de aprender de cor frases inteligentes. Por exemplo, pedem-te para falares do pensamento e tu não sabes nada sobre o pensamento. Eu dizia: João Paulo, ninguém vai pedir a Milene para falar sobre o pensamento. Nessa altura, já nós éramos universitários e Milene frequentava um colégio de ensino secundário e mesmo assim não terminava o nono. Nos dias de calor, por altura da preparação para exames, ela adormecia nas aulas. Ele, porém, insistia: Por exemplo, aprendes com o Novalis que os órgãos do pensamento são as partes genitais da natureza. Milene aprendia de cor essas e outras frases parecidas. A empregada doméstica ouvia as frases e vinha dizer à avó Regina. A avó Regina chamava o seu filho Afonso Leandro. As frases eram uma espécie de prova de que se estabelecia uma relação indevida entre os primos. Então, todos se uniam para nos separar. Ninguém entendia o nosso entendimento. Sempre, sempre juntos. Nunca separados. Até ao fim da vida? Perguntava Milene. Sim, até ao fim da vida. Isto é, até sempre. Até à eternidade. Era nisso que eu pensava, naquele dia, em que tinha vindo de propósito para acompanhar um momento tão importante na vida de Milene. João Paulo não estava. Glória, pensei eu. Pouco mais sabia dizer nos rituais da Igreja Madre. Mas então a cerimónia começou e eu estava entre as mulheres brancas, logo atrás da fila onde se sentavam as mulheres pretas. Pelo menos fora essa a ordem que me transmitiram. E eu tinha percebido também que aquela cerimónia discreta, em que tudo fora bem preparado, de tal forma que cheguei a interrogar-me se era mesmo uma cerimónia de casamento ou um plano de filme. Mas nessa altura eu só me lembrava da voz de João Paulo ao telefone duas semanas antes. O mesmo João Paulo de sempre a dizer-me: tu sabes de alguma coisa estranha que se tenha passado entre a tua família e as pessoas da terceira vaga? Não, eu apenas acabava de saber que havia um namoro entre Milene, a nossa prima Milene, e Antonino Mata, um rapaz viúvo, irmão de um tal Janina Mata King, um cantor de quem se falava com entusiasmo nos jornais da comunidade portuguesa de Newark, e que dentro de semanas iriam casar, como as pessoas casavam antigamente, mais nada. E João Paulo tinha dito: não pode ser verdade. Eu conheço-os. Milene está a ser forçada. Estou a ver o filme à distância. Vão casá-la com esse rapaz para obterem fotografias multirraciais. Que jeito lhes dava! Eu sabia que mais tarde ou mais cedo ia acontecer um crime naquela família. Mas desta vez eu vou lá. Vou ver com os meus olhos o que lá se passa. Basta eu chegar para deslindar tudo. Já estou indo. Era sempre o mesmo João Paulo. Agora a estudar o papel do acaso nos cálculos matemáticos. Quando todos pensávamos que iria dedicar-se a alguma área da filosofia. Ou não seria o mesmo? Uma inteligência brutal. Harvard. Harvard com ele. Nessa altura ainda lá não estava, mas ia a caminho. Sempre, sempre o mesmo João Paulo. Cansativo. Calma, João Paulo. Consta que estudas uma disciplina cuja designação não vem nos dicionários, chamada cálculo estocástico. Será possível? Isso o que é? Fica aí. Mantém-te tranquilo. Mas naquele instante, eu via Milene de costas, como uma pomba enfeitada, ao lado de Antonino Mata, vestido de seda cinza escura, com tons de prata, naquele meio-dia luminoso de Páscoa florida. E sentia uma comoção tomar-me a alma, um sentimento que eu resguardava debaixo da minha capelina cor de palha, pois no ar ainda tocava a música do órgão, e eu não sabia de nada. É verdade, eu ouvi tudo e assisti a tudo, cheia de pensamentos favoráveis, sem saber que 2 anos antes tinha havido um jantar em que a tia Ângela Margarida, ao lado do seu marido, o tio Rui Ludovice, haviam falado da hipótese de uma bissetriz para todos serem mais felizes neste mundo. Eu não sabia nem dos peixes, nem das saladas, nem dos brigadeiros deitados no lixo com as espinhas, já que a revelação da tia Ângela Margarida caíra depois da sobremesa. Aliás, mais do que revelação, fora uma adivinhação do tio Afonso, cuja cabeça calva e morena se via naquela cerimónia acima das outras pessoas, sentado à frente. Não era muito alto o tio, mas o seu bom porte de cavaleiro mantinha-o direito e o corpo flexível. Eu também não sabia que no dia a seguir, à noite dos relâmpagos, todos tinham começado a agir. Melhor dizendo, desconhecia que alguém tivesse agido logo nessa própria noite. Refiro-me a Dom Silvestre. Ele ali estava, ao lado da tia Gininha, engalanada discretamente, como eu, com uma capelina da mesma cor da minha. A tia, muito mais alta, muito mais elegante do que eu, com o seu cabelo escuro, como de rapariga. E Dom, em seu belo fato castanho-rato, parecia ter um tique na perna esquerda, que constantemente movia. Entre as pernas altas da tia e a perna tremente do tio, Bruno José havia crescido. Voltando à noite da tempestade, claro que eu não imaginava que o tio Dom tivesse sido o primeiro a agir. Soube depois, de fonte segura, que nessa noite precisa, ainda a chuva caía como depois das grandes trovoadas, apagando na terra um rasto de enxofre, e ao chegarem a casa, cada um em seu carro, Dom Silvestre tinha chamado pela tia Gininha, liga o fax, e que de seguida, sem se sentar à secretária, teria ditado, escreve aí, Sr. Van den Berg, há novidades. Contacte-me, por favor. Explorações Dom Silvestre, indústrias extrativas, construções Dom Silvestre. A sua pressa havia sido tanta que tinha exigido que o fax seguisse de imediato. O tio tinha querido que o recado voasse durante a noite, pousasse sem ruído diante dos olhos adormecidos do holandês e mal eles se abrissem, o fax se revelasse. Parece que na manhã seguinte, mal o tio abrir aos seus, por sua vez, já a máquina anunciava trabalho. Tinha esperado. Saíra uma língua de papel que retribuía a mensagem, num esforço voluntarioso de comunicar em português. Me espero no telefone. Estou voando para a Norte de África. Pode ser a gente se vê em Portugal. Depende da operadora de viagens. Muito chatos esses. Cumprimentos meus. Piet van den Berg. Nesse dia, o tio Dom não teria passado na pedreira do Lentiscal. Tinha 3 multas chorudas para negociar, mas havia tempo. E 3 câmaras municipais deviam-lhe milhares de contos, tudo dívidas de boa origem e de boa viagem. Para ele, tudo certo, tudo calmo. Iria poder esperar em casa, brincando com os cadelos Rottweiler. Perfeito. Também agora, naquele dia, naquele momento, iluminado pela luz clara da primavera que entrava para celebrar a glória da ressurreição, atravessando os vidros com as cores do arco celeste, o tio Dom estava perfeito. Apenas a sua perna esquerda se movia, como se uma parte da sua alma estivesse pedalando, e a sede visível dessa agitação fosse o seu joelho. Nesse momento eu ouvi muitas vozes dizerem glória, glória, mas não sabia se era a minha alma, pois na verdade eu virei a cabeça e vi um homem altíssimo, um gigante comparado connosco, muito loiro, com cara de criança, junto de um outro da mesma espécie, mas muito menos gigante. E o gigante chamava-se Piet van den Berg. Só que eu não sabia quem eram, nem porque se encontravam pessoas de complexão bávara no casamento da nossa prima Milene. Saberia depois, quando já tinha desistido de voltar ao meu espaço de estudante, para cuja janela se inclinava o mais frondoso abeto do campus da universidade. Sim, ficaria a saber que 6 dias depois do jantar das trutas com fagulhas de amêndoa, em consequência da bissetriz, o tio Afonso, o tio Dom e o holandês maior, o Piet van den Berg, tinham voltado a sobrevoar o diamante. A chuva tardia, caía de manso. Mesmo assim, o piloto tinha feito tiro na sua direção, circundando mar de prainhas com um voo de duplo abraço. Por uns momentos, o holandês teria ficado desgostoso. Era uma questão de monotonia. Havia dias em que a chuva transformava todas as terras do mundo em deslavadas paisagens flamengas. Mas o tio Dom teria assegurado que a chuva, no nosso clima, era apenas a indispensável. Em Valmares, só havia 15 dias de chuviscos por ano. Sobejavam 350 dias de verão consecutivos. Precisamente no momento em que sobrevoavam a zona, estavam as aves alapardadas com a areia, à espera do bom tempo, para poderem voar em vistosos bandos. Nessa noite mesmo, já a desconfiança do holandês iria desvanecer-se. Aliás, se depois haveria de assistir à cerimónia, seria exatamente porque se tinha desvanecido. Também Felícia Mata se encontrava no banco da frente, ora sentada, ora levantada, com o seu chapéu de pena azul sobre feltro azul, em fato de cetim azul ferrete. Mas no dia em que o helicóptero tinha rasado o diamante pela segunda vez, mesmo em dia de chuva, havia ficado petrificada. E se Ana Mata tivesse razão? Se houvesse uma armadilha no ar para tramar todos eles? Se o sonho do telegrafista tivesse esse significado? Tinham sido dias de grande inquietação. Agora, porém, já não havia armadilha nenhuma. Deus unia todos sob a mesma abóbada. Quanto mais alto e distante, mais unia. Ali estávamos todos. Melhor dizendo, depois da sensação melancólica obtida a partir do helicóptero, Piet van den Berg alugara uma viatura terrestre para passar pela fábrica em pessoa. As 11 palmeiras, nesse momento, eram fustigadas pela chuva da tarde, e ao vê-las dançar para cá e para lá, o holandês tinha sentido uma ilusão tropical, sem nenhuma das tristes desvantagens dos trópicos. Em volta não havia carros, não havia gente. O portão da fábrica estava encostado. Os carris, que a terra descarnara sob o efeito da chuva, desenhavam um zigue-zague tão inútil quanto promissor de um sonho. Van den Berg nem sabia bem em que consistia o sonho que o arrebatava. Lógica e mais lógica. Cálculos e mais cálculos. E, de repente, a decisão dependia de duas linhas de aço, sem utilização possível, brilhando através da chuva. Inacreditável. Sim, 12 hectares de terreno. Uma frente costeira de 1 quilómetro, por 120 de comprimento, na direção norte-sul, 3/4 desse território de zona mole, nem terra nem água, com uma fábrica velha no meio. E, no entanto, eram as duas linhas de metal paralelas que o faziam decidir. E assim teriam recomeçado a negociar, nessa noite mesmo. As irmãs de Felícia também ali estavam, ocupando o banco da frente, as duas vestidas quase de igual, seus chapéus muito simples, sem véus e sem penas, só palha pintada de verde claro, suas formas redondas entaladas nos fatos. Porém, naquele outro dia, o do helicóptero, ajoujadas em roupas velhas, ambas tinham espreitado e tinham corrido pelo pátio fora. Felícia, ó Felícia, o inglês continua ali. Só olha, só olha. Está mesmo com cara de quem quer comprar. O que vai ser da nossa vida? 6 dias depois do jantar das trutas e da bissetriz, 6 apenas. Isto é, 6 dias depois, os dois tios e o holandês tinham ido de novo jantar no restaurante do Luxor, na hora H.